Quemerão, garçom. The King Music, the most haunted music. Onde foi você? Não aguentava mais a aflição de te querer. Só por mais um minuto, me ver um instante. Mas você sumiu e não deixou rastro algum. Como se não quisesse ser achado, mas quer, eu sei. Meu coração me diz que hoje você aparece para mim. Só por um instante minha mãe engana, e amanhã volto a ser piranha e também a rotina da semana. Onde foi para você e todo o seu amor por mim? Eu te procuro, não te acho. Você aparece desaparecendo e brinca com os meus sentimentos só por um instante. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Kiss me like that. Oh yeah, man. Strike me a pose, then my nose. I'm a bitch, you have a bitch. The other women make a stitch in my tits. Come on, horse, fucking like a horse. You are a bad boy, then we'll be a playboy. Just give me your best friend, Troy. Oh, dang, can I rescue you? Fuck me. Oops, I was to say kiss me. Yes, kiss me. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Onde foi você? Não aguentava mais a aflição de te querer. Só por mais um minuto, me ver um instante. Mas você sumiu e não deixou rastro algum. Como se não quisesse ser achado, mas quer, eu sei. Meu coração me diz que hoje você aparece para mim. Só por um instante minha mãe engana, e amanhã volto a ser piranha e também a rotina da semana. Onde foi para você e todo o seu amor por mim? Eu te procuro, não te acho. Você aparece desaparecendo e brinca com os meus sentimentos só por um instante. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Kiss me, me beija. Kiss me.